O Perfume, História de um Assassino, de Patrick Süskind, lido por Yuri Assis. No século XVIII, viveu em França um homem que se inseriu entre os personagens mais geniais e mais abomináveis desta época, que, porém, não escasseou em personagens geniais e abomináveis. É a sua história que será contada nestas páginas. Chamava-se Jean-Baptiste Corneille. E se o seu nome, contrariamente aos dos outros grandes fascínoras de gênio, como por exemplo Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., caiu hoje em dia no esquecimento, tal não se deve, por certo, a que Corneille fosse menos arrogante, menos inimigo da humanidade, menos imoral, em resumo, menos perverso do que os outros patifes mais famosos, mas ao facto de o seu gênio e a sua única ambição se cingirem a um domínio que não deixa traços na história. Ao reino fugaz dos odores. Isto porque neste século XVIII, a atividade destrutiva das bactérias ainda não encontrara fronteiras e não existia assim qualquer atividade humana, quer fosse construtiva ou destrutiva, qualquer manifestação da vida em germe ou em declínio que estivesse isenta da companhia do fedor. E era naturalmente, em Paris, que o fedor atingia o índice mais elevado na medida em que Paris era a maior cidade da França. E no seio da capital existia um lugar onde o fedor reinava de uma forma particularmente infernal, entre a rua Auxerre e a rua de La Ferronnerie, na realidade, o cemitério dos inocentes. Durante 800 anos, tinham-se transportado para lá os mortos do Hôtel Dieu e os das paróquias vizinhas. Durante 800 anos, havia-se trazido até ali, dia após dia, em carroças, os cadáveres que eram atirados às dúzias para as fundas valas. Durante 800 anos, havia-se acumulado camadas sucessivas de ossos nas carneiras e ossuários. E foi só mais tarde, em vésperas da Revolução Francesa, quando algumas destas valas comuns se abateram perigosamente e o fedor deste cemitério a abarrotar desencadeou entre os habitantes das margens do rio não apenas protestos, mas verdadeiros motins, que acabaram por encerrá-lo e esvaziá-lo, tendo sido os milhões de ossos e crânios empurrados à pá na direção das catacumbas de Montmartre e construído um mercado em sua substituição neste local. Aqui, no sítio mais fedorento de todo o reino, nasceu Jean-Baptiste Corneille, a 17 de julho de 1738. Foi um dos dias mais quentes do ano. O calor pesava como chumbo sobre o cemitério, projetando nas ruelas vizinhas o seu bafo pestilento, onde se misturava o cheiro a melões apodrecidos e a trigo queimado. Quando começou com as dores de parto, a mãe de Corneille encontrava-se de pé, atrás de uma banca, na rua Auxerre, a escamar as carpas que acabava de estripar. Os peixes, supostamente pescados no Sena nessa mesma manhã, já cheiravam pior do que um cadáver. A mãe de Corneille não distinguia, no entanto, entre o cheiro a peixe e o de um cadáver, na medida em que o seu olfato era extraordinariamente insensível aos cheiros e, além disso, a dor que lhe apunhalava o ventre eliminava toda a sensibilidade às sensações exteriores. Apenas desejava que a dor parasse. Desejava pôr termo o mais rapidamente possível a este repugnante parto. Era o seu quinto. Todos os outros se haviam verificado atrás desta banca de peixe e sempre se tratara de nados mortos, ou quase, porque a carne sanguinolenta que dela se escapava não se diferenciava grandemente das miudezas de peixe que juncavam o solo e também não possuía, além disso, muito tempo de vida. À noite, de tudo era varrido a troche-moche e levado nas carroças, em direção ao cemitério ou ao rio. Era o que deveria passar-se, uma vez mais, naquele dia, e a mãe de Corneille, que ainda era jovem, 25 anos feitos, que ainda era bonita, que conservava quase todos os dentes e tinha ainda cabelos, e que, independentemente da gota, da sífilis e de uma leve tuberculose, não sofria de qualquer doença grave. Que esperava viver ainda muito tempo, talvez 5 ou 10 anos, e talvez mesmo casar um dia e ter verdadeiros filhos na qualidade respeitável esposa de um artesão viúvo, por exemplo. A mãe de Corneille desejava que tudo já tivesse acabado. E quando as dores de parto se fixaram, agachou-se, deu à luz debaixo da sua banca de peixe, tal como das outras vezes anteriores, e cortou com a faca de peixe o cordão umbilical do recém-nascido. Em seguida, porém, e devido ao calor e ao mau cheiro, que ela não apercebia como tal, mas como algo de insuportável e estonteante, um campo de lírios ou uma divisão demasiado pequena a transbordar de junquilhos, desmaiou e caiu para o lado e rolou debaixo da banca até ao meio da rua, onde ficou estiraçada com a faca na mão. Gritos, correrias, a multidão de basbaques à roda e alguém que vai chamar a polícia. A mulher mantém-se prostrada no chão, com a faca na mão, e volta lentamente a si. Pergunta-lhe o que se passou. Nada. E o que faz ali com a faca? Nada. E de onde veio o sangue que lhe corre por debaixo das saias? Mas eis que, contra todas as expectativas, a coisa por baixo da banca de peixe põe-se a chorar. As pessoas acorrem e, sob um enxame de moscas, no meio das tripas e cabeças cortadas de peixe, descobre-se e liberta-se o recém-nascido. As autoridades entregam-no a uma ama e a mãe é presa. E dado que ela não hesita em confessar que certamente teria deixado de morrer o fedelho, como já fizera, aliás, com os outros quatro, abrem-lhe um processo, é condenado por vários infanticídios e algumas semanas mais tarde cortam-lhe a cabeça na praça de Greve. Nesta altura, a criança já tinha mudado 3 vezes de ama. Nenhuma delas quisera conservá-la mais do que uns dias. Afirmava que ele era guloso demais, mamava por 2, tirava o leite da boca dos outros recém-nascidos e o pão da boca das amas, na medida em que uma amamentação rentável era impossível com um único recém-nascido. O oficial da polícia encarregado deste caso, um tal lá fosse, começava a ficar farto e já estava disposto a mandar a criança para um centro de reagrupamento de enjeitados e órfãos, situado ao fundo da rua Santa Antoine, de onde partiam diariamente bandos de crianças destinadas ao grande orfanato estatal de Rouen. Na medida, porém, em que estes transportes eram efetuados por carregadores de cestos de ráfia, onde para uma maior rentabilidade se metiam até 4 recém-nascidos, como por conseguinte a taxa de falecidos pelo caminho era extraordinariamente elevada, como, por este motivo, os carregadores tinham permissão preocuparem-se somente com os recém-nascidos que fossem batizados e estivessem munidos de um bilhete de transporte conforme as leis e que devia ser visado à chegada a Rouen. Mas como a criança que Renoui não era batizada nem, aliás, possuidora de um nome que pudesse constar num bilhete de transporte conforme a lei e como, por outro lado, era inimaginável que a polícia abandonasse anonimamente uma criança, colocando-a à porta de um centro de reagrupamento, o que seria a única maneira de eliminar as restantes formalidades, numa palavra, devido a toda uma série de dificuldades burocráticas e administrativas que a expedição do bebê aparentemente levantava e porque, além disso, o tempo urgia, o oficial de polícia lá fosse, optou por renunciar a pôr em prática a sua primeira decisão e deu instruções para que se entregasse esse rapazinho a qualquer instituição religiosa, a troco de um recibo, para que o batizassem e tomassem decisões quanto ao seu futuro. Conseguiram depositá-lo no convento de Saint-Merri, na rua Saint-Martin. Recebeu o batismo e o nome de Jean-Baptiste, e dado que, nesse dia, o prior se encontrava de bom humor e dispunha ainda de fundos para as obras de caridade, a criança não foi enviada para Rouen, mas com as custas do convento. Confiaram-na assim a uma ama chamada Jeanne Bussy, na rua Saint-Denis, e até nova ordem, concederam 3 francos por semana a essa mulher.